da grana, entre ruas de brilhantes. Bellicose West, no dom da grana, da droga, da fama, dos cano que droga. A gente vende essa droga, tem os contatos que rola, tem as mina que cola, com os patrão paga em dólar. Nós não quer essa fama, mete os cano pela grana. Que jogo sujo da droga, resolve tudo nas armas. Nós somos do gueto, queremos a pela na praia. Que aperto lá em casa, e eu sonhando com praia. Essa droga não falha, no bolso pó, bala e arma. Essa gata entende, que no gueto isso rende. Sexo, grana, droga e muito pó pros clientes. Recuso essa fama, eu não quero essa fama. Desde o início do jogo, eu pensei só na grana. Século da grana, século da grana. Tô no jogo da seta, tô jogando na manha. Século da grana, século da grana. Entre ruas de brilhantes, tô jogando por grana. Século da grana, século da grana. Tô no jogo da seta, tô jogando na manha. Século da grana, século da grana. Entre ruas de brilhantes, tô jogando por grana. Eu pensei só na seda. Essa seda traz fama, essa fama engana. Ilusão dos bacana. Eu fico com a grana, você com a vagabunda na cama. Quero a seda, não acredita, ela diz que me ama. Não ama, ela gosta da brisa, da grana, não ama. Amo o drink na cama, não vem que não me ama. Vagabunda, cê não ama, quer o colar da fama. Ser rainha na vida, levando a vida na manha. Século da grana, tô jogando por grana. Sem grama na grana, nesse jogo eu tenho a manha. Cartas certas na manga. Bem-vindo ao século da grana, entre ruas de brilhantes. Entende, meu chapa, o preço caro da falha. Nesse jogo da rua, o gueto não aceita falha. Mancada, não aceita marra, tu é cheio de marra. No jogo da grana, não tem espaço pras falhas. Século da grana, século da grana. Tô no jogo da seta, tô jogando na manha. Século da grana, século da grana. Entre ruas de brilhantes, tô jogando por grana. Século da grana, século da grana. Tô no jogo da seta, tô jogando na manha. Século da grana, século da grana. Entre ruas de brilhantes, tô jogando por grana. Bellicose, entre ruas de brilhantes. Tamo jogando pela seda. Século da grana, aham. Tá no jogo, cê sabe qual é. A rua tá de olho, ela tá ligado. Quem é quem nesse jogo? Século da grana, século da grana. Tô no jogo da seta, tô jogando na manha. Século da grana.